músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Watching every motion in my foolish love's grave.

músicas inesquecíveis. Boys to Men, I Will Make Love to You, também Billy Ray Cyrus, She's Not Crying Anymore, e Billy Idol, Eyes Without a Face. Já já, a gente volta com muito mais dentro do Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E já voltamos. E para você participar aí do Encontro Central é muito fácil. Mande aí um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, a sua tradução, mandar a sua cartinha romântica. E tem Bryan Adams, Heaven. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Canções imortais.

Encontro Central.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. It's not that I Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Feels like a half-opened door.

Lady, lady, lady, lady, let me touch the heart of you. You want me to. Lady, lady, lady, lady, I know it's in your heart to stay. Stands with no apology, move towards the stars and be my only one. Reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side, where you should always be. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Oh, lady, lady, lady, lady, touch that part of you, you want me to. Encontro Central, o coração batendo mais forte. To think that I'm just crazy.